E chegamos com mais uma edição do Vale Tech News. E hoje vamos falar do Instagram, Snapchat, Android e Uber Air. Está começando o Vale Tech News, seu drop semanal de tecnologia com Jefferson Silveira. Vale Tech News. E na última quarta-feira, o Uber anunciou um acordo com a NASA para desenvolver sistemas de controle de tráfego aéreo para táxis aéreos. Segundo o diretor de produtos da companhia, Jeff Holden, esse é o tipo de parceria que é preciso para tornar o Uber Air uma realidade. O projeto está previsto para começar a ser testado em 2020 nas cidades de Dallas e Dubai. A projeção é que os custos do Uber Air aos passageiros sejam similares aos do serviço UberX. O objetivo da companhia é criar um novo método de transporte rápido e barato, que esteja funcionando muito antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Você está ouvindo Vale Tech News. E o Snapchat percebeu que a empolgação com o app diminuiu com o lançamento dos stories do Instagram e do Facebook. Por conta disso, a rede social do Fantasminha anunciou seus planos de refazer do zero seu app para Android. Atualmente, contando com uma base de 173 milhões de usuários diariamente ativos, o Snapchat ainda mantém um séquito fiel e entusiasmado com a ferramenta, e pensando em ampliar esse volume de utilizadores que o aplicativo será recriado. Será que isso é suficiente para salvar o aplicativo? Informação, dicas, novidades. Você está ouvindo Vale Tech News. Se você já usou o rolo da câmera para postar uma foto na sua linha do tempo do Instagram ou Stories, deve ter percebido que apenas as imagens feitas nas últimas 24 horas apareciam ali. Isso era um tanto inconveniente, pois nem sempre você quer postar algo que foi feito recentemente. Agora isso mudou. O Instagram anunciou na última terça-feira que todo o rolo da câmera estará acessível por dentro do aplicativo. Junto com esta novidade, foi disponibilizado novos stickers que ajudarão a deixar as imagens antigas com contexto, com a ideia de facilitar a inclusão de informações para ajudar as pessoas que seguem você a saberem exatamente quando e onde aquelas imagens foram feitas. A novidade já está disponível a partir da versão 22 do Instagram para iOS e da versão 18 para Android. Vale Tech News. Um dos novos recursos do iPhone X é o Animoji. O recurso usa sensores frontais exclusivos do celular para replicar as expressões faciais do usuário em emojis. Apesar de parecer bobo, a função tem se mostrado divertida e já deu até origem a várias criações interessantes. Apostando no desejo dos usuários de Android quererem este recurso, desenvolvedores inundaram o Google Play de alternativas de aplicativos que prometem a mesma função. Porém, nenhum chega perto de replicar o recurso. A maioria desses aplicativos que prometem um Animoji entregam para o usuário a mesma experiência: anúncios. Sem contar que alguns aplicativos são até difíceis de serem abertos porque a publicidade de tela cheia bloqueia a tela inicial. O que deixa claro que o objetivo principal destes desenvolvedores é de levantar dinheiro enganando usuários, uma vez que não chegam nem perto do recurso original do iPhone X. O Animoji utiliza os sensores True Depth, criado para o iPhone X, usando tecnologia da mesma empresa que criou o Kinect, para reconhecer precisão máxima de expressões faciais e movimento da cabeça. No fim das contas, todos os apps que fazem essa promessa ou são muito ruins ou apenas enganosos. Para você que procura se divertir com filtros divertidos no Android, sua melhor opção é o Snapchat ou o Instagram. Quem sabe em 2018 os aparelhos com o sistema do Google não comecem a chegar ao mercado adaptado para um recurso similar. Você ouviu o Vale Tech News. Estas e outras novidades você encontra no portal vale7.com.br. Na postagem do episódio estão todos os links para as matérias comentadas aqui nesta edição. Dê seu like, comente e compartilhe. Até a próxima semana e fiquem bem. Este foi o Vale Tech News desta semana, seu drop semanal de tecnologia.